cuidar, porque os irmãos estão aqui pra apavorar. Cheio de maneguinha, cuidado com o vilão. Cheio de maneguinha, cuidado com o vilão. Se você marcar bobeira, vai levar uma rasteira. Você está de olho quem está roubando. Você está de olho quem está apavorando. Se você não der conta, eu sei o que vai acontecer. Eu sei que todo mundo vai querer se esconder.